Super Rádio, dia e noite, noite e dia, a gente adora te fazer. Você está ouvindo Super Rádio AM ZYK 656 em 1150 kHz e FM ZYO 207 em 80,7 MHz. O verdadeiro rádio está aqui. Super Rádio e você, amizade pra valer. A Super Rádio comunica, a partir do dia 15 de outubro, a transmissão pelo AM 1150 kHz será interrompida. A partir do dia 15 de outubro, a programação da Super Rádio poderá ser sintonizada pelo FM 80,7 e FM 102,1, também pelo aplicativo e canais digitais. Repetindo, a partir do dia 15 de outubro, a transmissão pelo AM 1150 kHz será interrompida. Então, sintonize agora 80,7 ou 102,1 e comece a ouvir a Super Rádio no FM. Todo mundo ouve. Super Rádio, com você, fica mais super ainda. O sucesso de sempre. Tá confirmado. No dia 31 de outubro, 10 horas da manhã, vai acontecer o sorteio da promoção Super Rádio FM 102,1. Essa é aquela promoção que você tem que fazer uma foto mostrando o seu rosto e provando que está ouvindo a Super Rádio. Se a sua foto for a sorteada e nela você estiver ouvindo a Super Rádio por outros canais, você ganha um kit com 5 prêmios da Mondial. Atenção para os prêmios: Air Fryer, liquidificador, aspirador de pó, ferro a vapor e cafeteira. Mas, se a sua foto provar que você está ouvindo a Super Rádio pelo FM 102,1, você ganha um kit com 14 prêmios da Mondial e o voucher de R$200 do restaurante Celeiro da Fazenda. Atenção para os prêmios: Air Fryer, liquidificador, aspirador de pó, ferro a vapor, cafeteira, pipoqueira, espremedor turbo, batedeira, chaleira elétrica, balança digital, sanduicheira, omeleteira, torradeira e parafusadeira e o voucher de R$200. Então não perca tempo, envie agora sua foto, entre na promoção. Tá todo mundo na cidade falando que vai ganhar. Essa promoção é super. Não esqueça, o sorteio é dia 31, 10 horas da manhã. E no dia 1º de novembro, vai começar a super promoção de Natal. Você nunca viu nada igual. Baixe agora o aplicativo oficial da Super Rádio. Super Rádio SP. Vá ao Google Play ou na Apple Store e digite Super Rádio SP. Você vai ouvir a nossa programação no aplicativo oficial da Super Rádio. Deu sede? Beba água mineral, muito mais saudável que refrigerante e não prejudica a sua saúde. Água mineral é vida. Bebeu água! Sem rumo, esqueci que na vida se vive um momento. De tanto querer ser em tudo primeiro, esqueci de viver os detalhes pequenos. Tanto brincar com os meus sentimentos, vivendo de aplausos envolto em sonhos, de tanto cantar minhas canções ao vento, já não sou como eu fui,

sucesso de sempre. Super Rádio no FM e no aplicativo. Aplicativo disponível para todo mundo. Super Rádio SP. Faz tempo que eu não sei onde você está, mas você sabe onde me encontrar. Será que ainda se lembra da nossa canção? Será que ainda arde a chama da paixão? Eu quero ser de novo a luz do teu olhar, pra você nunca mais achar que se perdeu. O amor está de novo a nos visitar. Melhor deixar pra trás o que acontecer. Vem dizer que me ama, assim como eu. Desisti de outros beijos, guardei meus desejos. Um sonho de amor a vida nos dá. Seja como for, amor, amo e sonho. Mas você sabe onde me encontrar. Será que ainda se lembra da nossa canção? Será que ainda arde a chama da paixão? Eu quero ser de novo a luz do teu olhar, pra você nunca mais achar que se perdeu. O amor está de novo a nos visitar. Melhor deixar pra trás o que aconteceu. Vem dizer que me ama, assim como eu. Desisti de outros beijos, guardei meus desejos. Um sonho de amor a vida nos dá. Seja como for, amor, amo e sonho. No FM e no aplicativo. 24 horas. O sucesso de sempre. Super Rádio. Dia e noite. Noite e dia. A gente adora te fazer. Te fazer feliz. Você está ouvindo a Super Rádio ZYO207, FM 80,7 MHz e ZYM681, FM 102,1 MHz. Super Rádio, o sucesso de sempre. O dia de você ganhar um montão de presentes de uma só vez está chegando. Se você ainda não entrou na promoção Super Rádio 102,1, não marque bobeira. Corre! Ainda dá tempo. O sorteio será no dia 31 de outubro, às 10 horas da manhã. E desta vez não vai haver prorrogação, não. Faça uma foto mostrando seu rosto e provando que você está ouvindo a Super Rádio. Quando mandar a foto, anote seu nome completo, bairro e o RG, tá bom? Capricha! Use a criatividade, porque um montão montão de presentes está esperando por você. No próximo intervalo eu conto os prêmios que você poderá ganhar. Participe, boa sorte! Sorteio dia 31 de outubro, 10 da manhã. E no dia 1º de novembro vai começar a super promoção de Natal. Você nunca viu nada igual. Alô, amigos! Aqui fala Alex Lopes. E eu sou Alessandra Zanqueta e tem novidade. De Olho na Cidade em novo horário. Novo horário, sábado, a partir das 9 da manhã, aqui na Super Rádio. De Olho na Cidade. Informação, notícias, quadro de saúde e muito mais. Não perca, sábado, a partir das 9 da manhã, depois do Padre Marcelo, você tem um encontro marcado com a gente. Feira de futebol na Super Rádio. O tricolor do Morumbi vai até o Rio Grande do Sul encarar o Grêmio. Duelo de tricolores. O São Paulo busca a recuperação após a derrota contra o Palmeiras e visa chegar no grupo da Libertadores da América. Já o Imortal quer de uma vez por todas afastar o fantasma do rebaixamento. Um jogão com narração de Enio Ricanello. É Brasileirão 2025. Coladinho com o Super Esporte. Aqui na Super Rádio. A sua voz do esporte. O verdadeiro rádio está aqui. Super Rádio e você. Amizade pra valer. Está começando nosso momento de fé. Jesus. Com o padre Marcelo Rossi. A nossa bússola, bússola em mãos. Ei, padre, eu tô perdido, eu não sei o que fazer. Eu peguei a bússola aqui. Você já usou a bússola? Você sabe usar a bússola? O nosso GPS. Nosso GPS é a palavra de Deus. Não tem erro. Usando a palavra de Deus, você não se perde. E a palavra de Deus é tão clara. Vem falar conosco, Senhor. Quantas pessoas estão orando pelos médicos, professores, amanhã é dia dos professores, sábado é dia dos médicos. Quantas pessoas estão perdidas? Quantas pessoas sem direção? Totalmente sem direção. E nós vamos direcioná-las em Cristo Jesus. Palavra de Deus, Senhor, que tu queres falar conosco? Eu pedi em oração. E a palavra foi em profeta Isaías, capítulo 40, versículos 29 até o fim. O Senhor dá forças ao homem acabrunhado, redobra o vigor do fraco. Versículo 30. Até os adolescentes podem esgotar-se, e jovens robustos podem cambalear. E aí vem o 31. Lembrando que ontem eu não avisei para vocês, eu também não sabia, pois é, não lembrava. O programa, em vez de 8h30, começou 9h30 e foi ao vivo, tá? Glória a Deus. É, acabou 11h30. Até, então, mas aqueles que contam com o Senhor renovam suas forças. Ele dá-lhes asas de águia, correm sem se cansar, vão para frente sem se fatigar. Sempre que meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos. Aumenta minha fé e acalma meu coração. Grande a procissão a pedir a misericórdia e o perdão, a cura do corpo e pra alma, a salvação. Pobres pecadores, ó mãe, tão necessitados de vós, Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos. Rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida. E atenção, o Mário está com batismo no espírito e saúde mental. E o Pandinha, pílulas de fé e sabedoria. Só que antes, nós estamos ao vivo, tá? Estávamos esperando, né? Graças a Deus eu estava atento, né, hoje no programa. Fui dormir hoje, mas estou aqui, glória a Deus. Depois que acabar aqui, eu vou dar uma descansada. Mas agora, estamos conversando. E o Pandinha fez algo muito, muito sério. Pais, preste bem atenção, se vocês querem ter saúde mental dos seus filhos e relacionamento com eles, Pandinha, o que o Pandinha fez, nota mil, não é nota 10. Psiquiatras estão me acompanhando, eu tenho vários amigos psiquiatras, até um que diz a importância do que o Pandinha fez. Pandinha, conta o que você fez. Atenção, pais. Bom dia, padre, bom dia, boa tarde, boa noite, padre Mário Duarte, todos os ouvintes. É o que, que acontece, padre? Na minha família, os jovens são inúmeros. E eles gostam de ir em casa. Só que o que acontece? Todo mundo vai com o celular. Leva o celular e tal. Só que quando começa a reunião, a gente começa a conversar, eu confisco o celular deles. Opa! Então faz uma... Ele pega uma cestinha Vai lá. Gente, celular agora aqui, é isso? É, celular esquece naquele momento, porque é um momento de descontração na linguagem deles, né? É um momento de resenha, de conversa, de falar como que está a vida, de viver a realidade e não o que está só no celular, né? A vida virtual é legal, mas ela é mentirosa em alguns momentos. Então o que nós fazemos? Um bate-papo. Ah, como que está a escola, como que está a faculdade, o que, que você fez, está namorando, não está namorando, quais são os projetos. E dura, viu, padre? Aí a gente... compra uma pizza ou faz um churrasco e vai conversando e a hora vai passando e não tem coisa melhor, viu? E você está educando. Amados, por sinal, até relembrando, não pode mais, imagina, na sala de aula você levando o celular. A pessoa não presta atenção. Hoje, graças a Deus, na sala de aula, professores, me atualizem. Continua isso, não podemos mais o celular, proibido, Mario? Continua proibido. Não, gente, isso é muito sério. Isso é muito assertivo. Porque querendo ou não, mesmo uma reunião, se você está lá na reunião, a pessoa está. Imagina, você está falando com a pessoa está no celular, está lá visitando a rede social, está nem aí que você está falando. Então é sério. O ser humano, e lembrando que foi. Você não sabe, mas vamos falar um pouquinho de hormônios, tá? Tem dopamina. O celular, ele vai gerando um hormônio que não é ruim. Mas em excesso ele faz o mal e ele vicia, que é a dopamina, tá? Então é um perigo. Então cuidado com... Pode perceber, Mário, não sei se você já teve experiência, você entra numa rede social para fazer uma coisa. Aí você tem, se você deixar, você fica mais do que você imagina. Já percebeu isso? Já percebi isso, sim. Aí você olha para cá, senhor. Você vê aquilo e aquilo vai te sugando, gente. Ai, padre, por que não tem paz? E voltando àquilo que eu falei ontem no programa, ontem eu calculei, tá? peguei a calculadora. Não, na verdade fiz, ó, 37 mil dividido por 100. 80% e 20%. Atenção, a neurologia fala claro. Neurologista aqui é coisa. Se eu soubesse, tinha colocado no batismo do Espírito, tá? Isso aqui é coisa recente. 37 mil pensamentos por dia você tem um ser humano. Isso aqui é provado. É 80% significa. Ó, 37 mil por 100, 80% dá 29.600. 37 mil. Ah, Mário, então vamos fazer agora a dedução. Vamos lá. Então, quase 30 mil pensamentos por dia são negativos. Sim, olha só o perigo. Isso mesmo. E aí você subtrai 37 mil, nós estamos falando contra 7.400 positivos. Então, ontem, eu usei o termo mais correto, nós estamos sendo contaminados. Tá? Eles não falam das forças infernais, mas elas são reais. O inimigo quer te ver na tristeza. O inimigo vai fazer que você escute coisas, somatize, para viver na tristeza. Esse é o plano dele. E aí, pior não é isso. O pior é que você não só fica na tristeza, Mário, mas você contamina todo mundo. É verdade, padre, é verdade. Lembra da pandemia? Quantas pessoas pegaram a Covid, mas coitada, não fez nada. A pessoa não foi obediente, quebrou aquele período, né, de lockdown. Ia, quantos jovens que eu sei que foram em festas que não poderiam, né, clandestinas, contaminaram, levaram para usar, chegaram até a matar. Nós vemos casos assim, até pessoas que o parente pegou a Covid e morreu. Então você vê que é sério. Então, gente, que tenhamos discernimento. E é discernimento. Senhor, falando tudo isso, eu fiz de propósito essa conversa, porque nós, ó, a palavra de Deus já nos orientou aqui. Deus vai renovar nossas forças. Vai dar força àquele que está cansado. Agora, Senhor, vem Espírito Santo com o teu poder. Obrigado, Senhor, por esse programa ao vivo. Estamos ao vivo, tá? É, Pandinha, receita do dia. E Mário, fica atento. Vamos lá, com Pandinha primeiro. Receita do dia. Pode abrir, Pandinha. Receita do dia, pílula 103. Você precisa de direcionamento? Nossa, olha, não. Já arrepiou, já arrepiou. Perceba o amor de Deus. E é unção. Eu estou falando pessoas sem sentido. Olha, olha onde que sai, mas. Gente, isso aqui não é combinado. Isso aqui é poder do Espírito Santo. Jesus, eu te amo. Continua. Você precisa de direcionamento? No mundo de hoje, muitas pessoas precisam, pois estão perdidas e sem rumo. A palavra de Deus nos diz em Salmos 31:8: vou te ensinar, dizeis, vou te mostrar o caminho que deve seguir, vou te instruir, fitando em ti os meus olhos. Essas palavras são de Deus. É Ele que, através das Escrituras, vai nos mostrar o caminho, o que é certo e o que devemos fazer. Por isso, a importância de se ler a Bíblia. Jesus amado, fala a verdade. Mário, Pandinha, é lindo esse Deus maravilhoso. Lê de novo, essa precisa três vezes. Segunda, vamos lá, acabei de falar quantas pessoas estão perdidas, sem direcionamento. Olha o que o Pandinha abre. Ô, Jesus amado, vamos lá. Você precisa de direcionamento? No mundo de hoje, muitas pessoas precisam, pois estão perdidas e sem rumo. A palavra de Deus nos diz em Salmos 31:8: vou te ensinar, dizeis, vou te mostrar o caminho que deve seguir, vou te instruir, fitando em ti os meus olhos. Essas palavras são de Deus. É Ele que, através das Escrituras, vai nos mostrar o caminho, o que é certo e o que devemos fazer. Por isso, a importância de se ler a Bíblia. Glória a Deus. Glória a Deus, hein? Agora vamos para saborear. Repito, você comecei o programa assim, hein? Senhor, para pessoas que estão perdidas, que falta direcionamento, olha o que vem. De novo, agora saboreando. Você precisa de direcionamento? No mundo de hoje, muitas pessoas precisam, pois estão perdidas e sem rumo. A palavra de Deus nos diz em Salmos 31:8: vou te ensinar, dizeis, vou te mostrar o caminho que deve seguir, vou te instruir, fitando em ti os meus olhos. Essas palavras são de Deus. É Ele que, através das Escrituras, vai nos mostrar o caminho, o que é certo e o que devemos fazer. Por isso, a importância de se ler a Bíblia. Mário, fecha o livro, tá fechado, né, Mário? Tá fechado, padre. Tá pessoal, fechado. Eu tô na capela, estamos no estúdio, num outro lugar, tá? Pode abrir agora, Mário. Vamos Mário, lá. Abre e já começa a ler. Vamos lá. Muitas vezes entramos em depressão ou melancolia porque perdemos o nosso foco. São tantas coisas que nos envolvem, problemas, agitações do dia a dia, que tiramos nosso olhar de Deus. Começamos a ter ansiedade, medos e temores, e esquecemos que Deus está no controle de todas as coisas. Podemos descansar nele. Por isso, seja qual for o problema que você esteja passando, coloque sua confiança em Deus. Tenha fé nas promessas dele para você. Página 118, padre. Lê mais uma vez. Gente, olha só como Deus foi ligando. Começando com a Bíblia, pílulas, a receita do dia, e também o que Deus me fez falar, tá? Você vê que está em comunhão, é por unção. Mário? Muitas vezes entramos em depressão ou melancolia porque perdemos o nosso foco. São tantas coisas que nos envolvem, problemas, agitações do dia a dia, que tiramos nosso olhar de Deus. Começamos a ter ansiedade, medos e temores, e esquecemos que Deus está no controle de todas as coisas. Podemos descansar nele. Por isso, seja qual for o problema que você esteja passando, coloque sua confiança em Deus. Tenha fé nas promessas dele para você. Por que pareça, precisa de novo, tá? É a mesma coisa que está dando a terceira vez. A primeira vez a pessoa, opa, a segunda ela começa a saborear, agora ela vai saborear. Atenção que Deus está falando conosco, tá? Muitas vezes entramos em depressão ou melancolia porque perdemos o nosso foco. São tantas coisas que nos envolvem, problemas, agitações do dia a dia, que tiramos nosso olhar de Deus. Começamos a ter ansiedade, medos e temores, e esquecemos que Deus está no controle de todas as coisas. Podemos descansar nele. Por isso, seja qual for o problema que você esteja passando, coloque sua confiança em Deus. Tenha fé nas promessas dele para você. Comigo, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno, em nome e no sangue do Senhor Jesus. Nós vamos rezar, mas o senhor quer agora e vamos para o intervalo. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Você que está me ouvindo, mas não está me ouvindo. Senhor, a pessoa precisa prestar atenção. Deus vai falar com tanta poder hoje. Já começou a mostrar, nos dando força, vigor, novo vigor. Mas você precisa ter foco. Senhor, eu te entrego todos aqueles que estão sem foco, ou estão ansiosos, ou não estão prestando atenção. É para vocês que eu estou orando. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Padre, o que acontece com essa frase? Hoje eu postei. Entra na rede social, por favor. Agora vai entrar na rede social mesmo. Dá uma olhadinha, eu pus no Instagram, tá no Face e no X. O que acontece quando você reflete essa frase? Tem lá um desenho que ontem Deus mostrava isso, uma transfusão. Olha só o que acontece a cada vez que você invoca essa frase. Há uma transfusão de sangue, o sangue de Jesus no seu coração. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Nós vamos para o intervalo, mas dá uma olhadinha. Veja cada vez que eu invoco essa frase, o que acontece no meu coração, a transfusão maravilhosa de Deus. Foi por você. Me deixei ser tão chagado e feliz. Sinta-se amado e querido. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura sua dor, que cura sua dor. Super Rádio, dia e noite, noite e dia, a gente adora te fazer feliz. Você está ouvindo aqui na Super Rádio Momento de Fé, com o Padre Marcelo Rossi. E às 5 da manhã, ouça Manhã de Fé, com o Padre Alessandro Campos. Super Rádio sempre com você. Amados ouvintes da nossa querida Super Rádio, aqui é o Padre Marcelo Rossi e estou passando para avisar a todos que o aplicativo oficial da Super Rádio já está disponível para todo mundo. Como, Padre? Quem tem Android, vai no Google Play. Quem tem iOS, vai no App Store. E aproveite, evangelize. Olá, ouvintes da Super Rádio, aqui é o Padre Marcelo Rossi. Para participar diretamente do nosso Momento de Fé, mande o WhatsApp para o número, atenção, prefixo 11 989 680447. Deus abençoe. Super Rádio, do seu jeito, feita para você.